Um, dois, três. Ter o fim bem no meio, nenhuma rima em or, um começo que não veio, nossa história de amor. Seja meu versejar, cantar como quem resiste, resistir como quem deseja. Meu versejar seja sorriso que te visite, a brisa que te beija e que te festeja. Não, tristeza não, corre, anda, rasteja, peleja sim coração em busca da beleza. Beleza.